vai ter que desbeijar os beijos que me deu. Se tu quer que eu te esqueça, vai ter que desfazer o amor que a gente fez. Mas se tu quer que eu te esqueça, vai ter que desbeijar os beijos que me deu. Se tu quer que eu te esqueça, vai ter que desfazer o amor que a gente fez. Que a gente fez. Essa está estourada em todo o país e você ouviu primeiro aqui no Domingão Musical. Apresentação: Elton Lucas. Me emocionei. Deu positivo o teste de gravidez. Meu sonho realizei. Vou ser papai pela primeira vez. Mas peraí, peraí. Descobri uma coisa que tá me doendo. Que você tá comigo e com o Robert vai ao mesmo tempo. Quem é o pai? Ela me ama, mas também me trai. Quem é o pai? Quem é o pai? Bora pro gatinho que a verdade sai. Aô, Breno Ferreira, quem é o pai, moço? Oi, Thierry, pra saber a verdade tem que ir lá no ratinho, meu amigo. Mas peraí, peraí, descobri uma coisa que tá me doendo. Que você tá comigo e com o Roberval ao mesmo tempo. Oh, oh, oh, eu tô com a dúvida batendo aqui dentro. E agora quero ouvir todos vocês cantando com painel de controle. Não sei por que saia daí, muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Vale do Acaí FM. Você e sua família com informação confiável. Hora certa. 17 horas e 20 minutos. ZYW588, canal 285. Rádio Vale do Acaí FM, 104,9 MHz. Poção, Pernambuco, Brasil. Também para o universo da internet. Blog radioacaifm.blogspot.com.br. Falando do alto da Bela Vista para os céus do Brasil. Na estrada da vida, confie em suas habilidades. Supere os desafios. Aqui na Vale do Acaí FM, estamos sempre pensando em você. De volta, Brasil! Domingão, vamos juntos! Musical, Domingão Musical, tem muita música, alegria e diversão. Muita diversão! Programa de sucesso, sempre! No seu rádio e no coração. Vem, vem, vem! Ouvinte, é o nosso maior presente! O seu rádio ligado, conectado! Vem se embora, vem se embora, Brasil! Vem ser feliz, vem! Cantar, pra cima! Pra ficar com você, hein? Você ouve sua canção, que vai lembrar a sua paixão. Pra recordar que você ganha bem. Ei, sim. Você tem mais calor e animação. Simbora! Domingão Musical. Ao vivo, hein? Para todo o Brasil. Lucas. Já estamos de volta, meu povão. No Domingão Musical. Pra todo o Brasil, com o nosso Domingão, Domingão Musical. Eu e você, você e eu, juntinhos aqui na melhor, nesse nosso Domingão especialíssimo. Domingão aí de Dia das Mães. Como é que tá sendo o seu Domingão, hein? Tá tranquilo? Você já fez uma surpresa pra sua rainha? Como é que tá sendo? Eu sei que muita gente nesse domingo, algumas pessoas estão muito felizes, logicamente, né? Mais um Domingão de Dia das Mães, né? Sendo que eu sempre falo aqui, Dia das Mães, Dia dos Pais, eu acho que isso aí, essas datas, né, que colocam, né, são meras datas comemorativas mesmo, como o próprio nome já diz, porque todos os dias é dia de você comemorar a existência da sua mãe na sua vida, a existência do seu pai na sua vida. São datas apenas pra gente dar um presente, dar uma lembrança, né? Mas claro que todos os dias a gente deve lembrar da importância do nosso pai, da nossa mãe na nossa vida, né? E aí eu sei que muita gente tá feliz hoje, mas eu sei também que muita gente, pra muita gente é uma data muito difícil, né? Então eu queria também, nesse momento, sei que muita gente tá ouvindo o programa, tá um pouco triste. E eu espero, de coração, que eu possa estar conseguindo, sabe, levar alegria. Apesar de ser um momento conturbado, de ser uma situação que você lembra todos os anos, né? Mas que eu consiga estar levando alegria pra você também. Você que tá passando por esse momento, né? De relembrar a ausência, né? Eu, graças a Deus, eu não imagino o que você esteja passando. Mas deixa eu contar uma coisa pra você que tá me ouvindo e que tá nesse momento de ausência. Acredite o seguinte, acredite que Deus, mais do que nunca, ele está sempre orando por você, porque sua mãe está ao lado dele. Acredite sempre, porque mãe, ela nunca desampara, né? Então, mesmo ela não estando com você aí, de forma física, tenha certeza de uma coisa, ela está intercedendo por você. E mais do que nunca, ela tá muito feliz pelo ser humano, ó, eu fico até nervoso, pelo ser humano que você é. Então, é um mandato muito difícil para alguns, mas a gente tenta levar alegria para todo o Brasil, para levar alegria para quem tá feliz, né? Ficar mais alegre, muito mais feliz. E ao mesmo tempo também levar alegria para aquelas pessoas que infelizmente, né, tem essa situação, né, da ausência, da saudade. Mas vamos lá. Bora simbora, bora ouvir meu povão do Brasil mais uma hora. Abai, Calequito. Cuide. Eu quem fala ali da cidade de Tarantins, escuto o programa pela Tarantins FM. Sim. Vou oferecer a próxima música a todos ouvindo o programa, pra Santinho da Feijoada aqui. Sim. De Tarantins. Sim, feijoada boa. Tamo por cá, valeu, tamo por cá. Valeu, meu padinho. Mas será que é boa essa feijoada? Olha aí. Meu pai por Tarantins, eu quero experimentar essa feijoada, viu, padinho? Agora, se for ruim, eu digo também. Eu sou exigente do negócio, eu sou meio exigente aí. É. Itarantim FM, a nossa 97.1 em Itarantim, Bahia. Nosso grande Marco Antônio Machado, tamo junto. A Baica. Oi, já estou aqui, já ligado aqui, já. Ah. Um domingo musical, né? Que é o Francisco de União, né? É. Assistindo aqui pela Rádio Vale do Parnaíba 87.9. É. Um abraço para vocês todos. Um abraço, meu padinho. É meu padinho, né? Ouvindo, né? Pela VP, né? Em União, né? No Piauí, né? Um abraço, meu padinho. Nossa, Vale do Parnaíba, sempre com o Domingão. Tamo junto. Aqui você só ouve as melhores. Vem-se embora! Pegando sucesso! Eu era apenas eu, nada demais. Chorava enquanto meu coração me escondia, ia seguindo os teus sinais. Você era você, tão especial. Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal. Poesia, outono e ventania, praia carioca. Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca. De dois corações um só se fez, um que vale mais que dois ou três. Piano e melodia, filme e pipoca.

o seu filho deu certo. Foi pelas orações que você fez que eu consegui chegar onde eu cheguei. Pra sempre te amarei. Não saia daí. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Comprar fora, se na nossa cidade tem o melhor. Rádio Vale do Acaí FM, 104,9 MHz. Vale do Acaí FM, a paixão de Poção. Rádio Vale do Acaí FM, 104,9. Vale do Acaí FM, FM. E a hora? 17 horas e 46 minutos. Vale do Acaí, 104,9. Não adianta procurar. Esta é a sua estação. Estação. 104,9. Vale do Acaí FM. A paixão de Poção. O ar-condicionado do seu carro não está legal e você não sabe onde fazer a manutenção? Sua preocupação acabou. A equipe Carlube, higienização e manutenção no ar-condicionado do seu carro. Na Carlube, você também faz a troca de óleo e lubrificante com as melhores marcas do Brasil. Tá esperando o quê? Estamos na PE 197, ao lado do Lava Jato no Grau, na entrada de Poção. Entre em contato pelo fone 87 99138 5055. Equipe Carlube, quem ama, cuida. Atenção, atenção. Já imaginou uma casa ou empresa com internet ultra rápida e a conta de luz baixinha? Com Anel Internet Fibra e energia solar, isso é possível. Energia limpa, sustentável e que reduz sua conta de luz, junto com uma conexão veloz e estável para você navegar sem limites. Chega de internet lenta e faturas caras. Invista em tecnologia, economia e um futuro melhor. Entre em contato agora com Anel e faça parte da revolução digital e energética. Siga o nosso Instagram, @neoesolar. Fale no WhatsApp, 87 981 06 2040, ou faça-nos uma visita na Praça Comendador José Didier, 169, primeiro andar, Centro Pesqueira, Pernambuco, mais conhecida como Praça da Rosa, e transforme sua vida. Neo Internet e Energia Solar, conectando você ao futuro e com energia que gera economia. Neo Internet Fibra e Energia Solar, revendedora autorizada Intelbras. O brilho da tela não substitui o brilho do aprendizado. A partir dos 2 anos, a criança precisa de mundo, de toque e de brincadeiras que estimulem os sentidos. Troque o celular pelo quintal. Menos tempo online, mais tempo de infância real e saudável. Desconecte para conectar com quem você ama. Rádio Vale do Acaí FM. Casa do Trabalhador é na loja Rancho do Produtor. Aqui não deixa faltar o que o agricultor e o produtor precisa. Venha para nossa loja e compre tudo em ração, vacinas, medicamentos e implementos agrícolas. Compre aqui na loja Rancho do Produtor com o melhor preço da cidade. Ítalo Aguiar agradece a preferência. Você quem me deu. A loja Big Mais Importados deseja a todas as mães todo o carinho e gratidão. No Dia das Mães, nossa homenagem com saúde, paz e alegria. E que esta alegria permaneça no coração de todas. Aqui na Big Mais Importados tem os mimos mais lindos. Kits presentes, cestas para o Dia das Mães, produtos para unha em gel em geral, perfumes árabe, Buri Express, caixas de som, vários modelos e tamanhos, rádio, Alexa e relógio. Relógio feminino, eletrodomésticos em geral, chapinha, secador, escova secadora, modelador de cachos, mop e refil do mop, maquiagem em geral, agora também com lindos brincos. Venha para Big Mais e ficaremos felizes com sua visita. Mãe, eu adoro você. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Melhor Preço. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Melhor Preço. O endereço dos melhores preços? Ah, tá na rua Manuel Genu e na Maria Andrade, bem no centro de Poção. Aí lembrando que entrega suas compras em sua casa. Supermercado Menor Preço, o rei da economia. Dentro de você existe uma força inabalável. Siga ligado na Vale do Acair FM. Encontre inspiração e deixe Deus te guiar sempre. O sucesso não para. Não para não, hein? Estamos de volta, Brasil! De volta com o nosso Domingão especialíssimo de Dia das Mães. E você segue mandando a sua mensagem no DDD 88 993 16 63 33, repetindo: DDD 88 993 16 63 33. É o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Você segue mandando a sua mensagem, segue participando com a gente, hein? Bora simbora, bora ouvir meu povão do Brasil, bebê! A baica, Lequito! Bora simbora! Olá, meu amigo Elton Lucas, tudo bem? Tudo bem. Que hoje o Miguel Arraio da Afogados está em Gazeira, né? Escuta o Domingão Musical, como sempre, pela Afogada FM 87,9. É a boa. Você passe a música. Qual? Calcinha Amarela com Arreio de Ouro. Já tem música nova de Túlio, mas tem, não, né? Se encontra música de Túlio por aí. Eu falei pro meu pai, eu tenho Duta, que tá na Vaca Morta, minha mãe José, meus dois filhos, meu esposo, meus irmãos, todos meus irmãos. Eita, a você, Alequi, todos os ouvintes. Muito exame para Betânia e Laura Ramos. Início de semana bem abençoado e final também. Um forte abraço. Valeu, Marinho. Marinho não é nem que não toque, é porque ele não manda pra cá. Se ele mandasse, eu tocava, mas ele não manda, né? Aí fica difícil. Mas um abraço, viu, minha Marinha? Obrigado pelo carinho. Rapaz, eu fuleirai. Ai, gente! Nossa, olha aqui, tá? Próxima vez que eu encontrar o Túlio Milionário, eu vou dizer: olha, Túlio, eu tenho uma fã sua que todo final de semana ela pede moiga. Todo final de semana. E aí, meu filho não manda a moiga pra rádio e eu fico devendo a moiga dela. Mande pra cá, pelo amor de Deus. Mande pra rádio a moiga dela. Mande aqui pra mim, pra equipe, né? Pelo menos pra não atender a ouvinte, né? É, meu filho, o negócio é sério. Bote mais um, Lequito. Afogados da Engazeira, sempre com o Domingão. Tamo junto. Vai. Cadê? Alô, Elton Lucas. Oi. Aqui quem vos fala é Luiz Vicente. Sim. Da cidade do Açu, no Rio Grande do Norte. Terra boa. Gostaria de escutar uma música. Sim. Uma música boa. Pronto. É, beleza. Estou lhe ouvindo pela FM 89.9 aqui da cidade. É a boa, é a poderosa. E vou oferecer a minha esposa Luzimar. Sim. A meu filho Lutz, a meu filho Wilson, a minha nora Cláudia Mans. Muito bem. A quem mais? Cecília. Sim. A Laís. Certo. A você, a Lequito e a todos os ouvintes que estão ligados no programa Domingão Musical do Elton Lucas. Falou, meu amigo. Falou, meu padinho. Tamo junto. Açu no meu Rio Grande do Norte. Todo mundo acompanhando pelo som da nossa nova 89. Alô, Zé Cabreu, meu padinho. Alô, Pedro Neto, nosso chocolate, sempre junto com a gente, participando. Todo mundo aí na minha região do meu Vale do Açu, sempre com o Domingão. Tamo junto! Todos os domingos junto com você. Todos os domingos levando muita música boa, levando muita alegria e muito sucesso. Domingão Musical. Simbora, Brasil! Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar

Venho do futuro pra dizer que o iPhone 3000 foi lançado. Venho do futuro pra dizer que Marte já foi habitado. Venho do futuro pra dizer. E digo com todo prazer que o forró nunca vai morrer. Vai nada. Forró tá no coração do povo brasileiro. Ele é nosso. Venho de um tempo mais à frente, onde o tempo da gente não é mais cronometrado. Folhas voltaram a ser remédio, carro voa sobre os prédios quando está engarrafado. E entre blogueiros da internet, o assunto que dá mete geral tá concordando. É que o forró será sempre o forró, seja agora ou daqui a 10 mil anos. É que o forró será sempre o forró, seja agora ou daqui a 10 mil anos. É o nosso forró, é coisa da gente, já foi só Nordeste, mas hoje é o mundo. É o nosso forró, expressão do povo, vai tocar pra sempre, de novo e de novo. Venho de lá da posteridade, onde se troca a mensagem na força do pensamento. Onde os ETs nos abduzem quando estão rodando Uber para além do firmamento. O planeta já deu tanta volta que a África voltou, tá colada no Brasil. Tipo o adesivo da minha nave que resume numa frase, a sanfona nos uniu. Venho do futuro pra dizer que o iPhone 3000 foi lançado. Venho do futuro pra dizer que Marte já foi habitado. Venho do futuro pra dizer. E digo com todo prazer que o forró nunca vai morrer. Onde se troca a mensagem na força do pensamento. Onde os ETs nos abduzem quando estão rodando Uber para além do firmamento. O planeta já deu tanta volta que a África voltou, tá colada no Brasil. Tipo o adesivo da minha nave que resume numa frase, a sanfona nos uniu. Venho do futuro pra dizer que o iPhone 3000 foi lançado. Venho do futuro pra dizer que Marte já foi habitado. Venho do futuro pra dizer. E digo com todo prazer que o forró nunca vai morrer. Que o forró nunca vai morrer. De tirar alguém da sua vida, tira. Mulher só tem uma palavra: acabou, não volta por nada nessa vida. Tu foi bagunçar com a pessoa errada. Mulher assim não leva deboche pra casa. Ela é meu, mas também sabe ser malvada. Te passar pra trás e você nem anota a placa. Essa morena aí nunca mais você vai ter. Essa morena aí nunca mais você vai ter. Vai ver ela beijando, ela voando no rolê. E quando você notar o que você deixou de ter, vai doer, vai doer. Tu foi bagunça com a pessoa errada. Mulher assim não leva deboche pra casa. Ela é mel, mas também pode ser malvada. Te passar pra trás e você nem anota a placa. Essa

Sem você, carro sem

promoção. Entre em contato pelo fone 87991385055. Equipe Carlube, quem ama, cuida. A Prefeitura Municipal de Poção convida todas as mães para juntos comemorarmos seu dia com uma tarde preparada especialmente para você, com show musical e muitas premiações. Domingo, dia 10 de maio, a partir das 15 horas, na Praça Monsenhor. Venha celebrar esse dia tão especial com a gente. 18 horas e 20 minutos. Interligando o Brasil. Vamos juntos! Domingão musical. Mais uma hora. Domingão musical, tem muita música. Aham. Alegria e diversão. Muita diversão. Um programa de sucesso. Sempre. No seu rádio e no coração. Vem, vem, vem. Você ouvinte é o nosso maior presente. O seu rádio ligado. Conectado. Simbora, vem simbora, meu Brasil! Vem ser feliz, vem pra cima! Vem sua rádio, vem comemorar! Vamos juntos! Eu sou o Lucas, está no ar! Tô de volta! Eu sou o Lucas! Mais uma hora, hein? Aqui você ouve sua canção! Aham! Pra lembrar a sua paixão! Pra recordar! Aqui você ganha bem! Vem sim! Aqui você tem mais calor e animação! Simbora! Todo meu Brasil! No Domingão Musical! Bora simbora, bora ouvir o povo, meu povão do meu Brasil! Cuide, cuide, cuide, Lequito! Estamos de volta! De volta, de volta! Para todo meu Brasil! É o Brasil inteiro ligado de ponta a ponta nesse nosso domingão especialíssimo! DDD 88993166333. Repetindo, DDD 88993166333. É o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo! Bora simbora, bora ouvir o povo, bora ouvir o povo do Brasil. A Baica, deixa eu só mandar um abraço especial, porque meu padrinho tá me cobrando aqui, tá dizendo, Elton, você não lembra mais de mim, não lembra mais da rádio, foi o que aconteceu. Eu vou mandar um abraço pra ele aqui, tá mandando mensagem pra mim agora. Alô, Limanzão! Limanzão aí, é. O negócio é sério. Turma boa aí, do distrito de Trancoso, em Porto Seguro, todo mundo ouvindo pela Trancoso FM, todo mundo ouvindo pela 104, tá aí o Limanzão aqui, tá aí, ó. Gostar, sair do estilo do homem. É, meu filho, o negócio é sério. Tá dizendo aqui, rapaz, esquece de nós, não. Eu digo, pronto, meu padrinho, esquece não. Agora me lembro, né? É. Eu não esqueço não, mas me lembro, né? É. Um abraço especial, turma boa da Trancoso FM. Agora bora ouvir o povo, bora. Bora sim, bora. Tá mandado, viu, Limanzão? Tá registrado, padrinho. Um abraço especial. Eu sempre brinco aí com os meus parceiros, né, Lequito? A gente tem sempre uma amizade muito boa, então a gente se permite dessas brincadeiras, né, padrinho? Tamo junto! Um abraço especial, irmãozão. Bote aí, vá. Bora ouvir meu povão. Cuide! Olá, meu amigo, eu tô louco. Fala, padrinho. Branco por aqui da Fogueira em Caseira. Sim! Manda as músicas do programa pra toda a galerinha na escuta. Eu tô aqui ligadinho através da Fogueira FM, tá? Fogueira em Caseira, Pernambuco. Valeu! Valeu, Branco Braia! Afogados da Engazeira no meu Pernambuco! É a nossa Afogados FM, sempre com Domingão! Aquele abraço mais do que especial! Tamo junto! Bote mais um, Lequito, bora ouvir o povo! Oi, vai. Elton Lucas, aqui é Jussê, diretamente tá vendo aí? De Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Olha, estou aí, escutando, rapaz, seu programa pela Rádio Itapuã FM. É a boa, aqui acabei em Arcoverde. Falar, cara. Ah. Pode botar qualquer música aí, oferecer a João Ferreira Filho, a João Ferreira, a Jalci Joane. Certo. Ao jornalista Magno Martins. Aí. E também ao jornalista também de Afogado da Engazeira também. É, Nil Júnior. Ah, Nilzão, conheço. Que traz Nilzão as boas informações para todos ficarem informados. Coisa que acontece boa em muito todo bem o estado e no Nordeste. Eita, parabéns aí, Alto Lucas, pelo valeu, seu padrinho programa, que eu escuto todo domingo aqui muito na Rádio Itapuã FM, obrigado, a 92,7 Rádio Itapuã FM. Valeu, meu padrinho, tá vendo aí, Legueto? Falando da Itapuã, ó, temos ouvintes mandando mensagem lá, pai, bom de verdade. Um abraço, Jussiê! Tamo junto, meu padrinho, nossa família Itapuã, sempre com Domingão, aquele abraço mais do que especial.

grana pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu já procurei um doutor meu amigo. Ele me falou, pode contar comigo. Ele me ensinou e eu passo pra você. Vou lhe dar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu andava triste, quase apavorado. Estavam me fazendo de pobre coitado. Minha companheira tá feliz porque eu comprei ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. O melhor de tudo pra você. E a gente vai seguindo aqui, ó, juntinhos para todo o Brasil. Bora simbora, bora ouvir o povo do Brasil. Cuide, Lequito. DDD 88 99316-6333, repetindo. DDD 88 9... Enxugue o rato! 93166333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Enxugue o rato! Bora simbora, bora ouvir o povo. Olá, tô nas escuta aqui na cidade de Passa e Fica RN. Sim. Eu gostaria de celebrar esse Dia das Mães, junto com você e todos os ouvintes de todo o Brasil. Sim. Aqui é o Jô do Queijo de Passa e Fica. Eu gostaria de pedir uma música aí relacionada às mães. Certo. Feliz Dia das Mães. Abençoado seja todas as mães que estejam aqui ou na eternidade. São sempre mães. Amém, amém, padrinho. É verdade. Jesus abençoe as nossas mamães do Brasil e do mundo inteiro. São sempre seres cheios de amor, de ternura, de carinho. Quem é mãe pra sempre, né? E principalmente quem nasceu com vocação pra ser mãe. Tem gente que nasceu já com vocação pra ser mãe, né, Lequi? É verdade. Enxugue o rato! Bora simbora, bote mais um, Lequito! Cuide! Oi, Lucas! Oi! Oi, Elton Lucas! Fala, padinho! É o seguinte, meu amigo, a minha mãe já tem já 23 anos que ela faleceu. Foi, padinho! Eu não tenho mais mãe, mas... Ô, rapaz, eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso querido Brasil, tá bom? Tá certo, tá bom. Que Deus abençoe a cada uma das mães... Amém, de todo o nosso Brasil, tá bom, amém, Elton? Amém, obrigado, padinho, obrigado pela participação. Deus abençoe você também, tá bom? Muito obrigado! Um abraço de Silvio Miranda, de Rorainópolis, estado de Roraima, tá, amigo? Valeu, Silvão, um abraço! Rorainópolis, Roraima, também tá com o Domingão, obrigado pelo carinho, tá, padinho? É, rapaz, o negócio é sério, né? Mais um abraço, padinho, obrigado pela audiência. Olha aí, Joventino, rapaz. Rodrigo dos Santos. Coisa boa. Moradora lá da região do EC, em especial a cidade de Prevenido. Sim. E para as mães daqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Que se chama Sheila Bernardes. Sim. Que é a mãezona que eu conheço. Para as minhas primas, Laís, Laine, Denise, Gilvânia, a minha amiga também, que é mãezona, a Ariana. Aí? E todas as mães, em especial a equipe do Domingão Musical, que eu creio que também trabalha muita mulher aí na equipe, né? Rapaz, não sei não, pai. Por enquanto, não. Aqui não, né? A central da mídia trabalha, né? Tem a nossa querida André Dias, né? É, rapaz, amanhã é do financeiro, amanhã é do dinheiro. Tem a nossa André Dias que trabalha no financeiro, né? Aqui na H10 Produções tem a nossa Carlinha, né? Agora também, é. Administrativa ali. E também. Aqui no Domingão não, pai. Por enquanto não. Por enquanto tá só eu e esses dois caboclos aqui. Por enquanto tá só eu, Lequito e Marcelo aqui. Só nós três, né? É, Lequita, não sei. É, Marcelo, é verdade, né? Ai, Pito, mano. Lequita aqui é um negócio meio a meio, né? Um negócio meio... O que é doido, é? Sei não, viu? Sei não, Marcelo. Ah, Maria. Mas um abraço, Padinho. Obrigado pelo carinho. Tu é doido, mano. Bora com mais música, bora com mais sucesso. Agora, bebê. Seu domingo com mais alegria. Aqui tem muito mais alegria e muito mais sucesso. Domingão Musical. Simbora, bebê, bora com mais hit. Eu virei fiscal, tô vigiando seu perfil, pra ver se o nome dele ainda tá na bio. É que eu tô louco pra mandar mensagem. Oi, amor, tô com saudade. Pode demorar um mês até mil anos. Eu vou tá aqui, te esperando. Com champanhe na mão, comemorando. Todo mundo sabe que eu ainda te amo. Pode demorar um mês até mil anos. Eu vou tá aqui, te esperando. Com champanhe na mão, comemorando. Menos é mais. Pra ver se o nome dele ainda tá na bio. É que eu tô louco pra mandar mensagem. Oi, amor, tô com saudade. Ah, um dia vocês vão brigar. O ciúme vê se vai dar merda. É nessa hora que eu vou entrar na brecha. Todo mundo sabe que eu ainda te amo. Pode demorar um mês até mil anos. Que eu vou tá aqui, te esperando. Tô só esperando a brecha. É daquela... Tá ligado, meu velho? Que eu vou tá aqui te esperando. Com champanhe na mão, comemorando. Não tem jeito, meu velho. Que eu vou tá aqui te esperando. Com champanhe na mão, comemorando. Já passei da conta, já cantei modão, já falei seu nome em cada refrão. E esse bar virou meu confessionário. Copo é padre, balcão é santuário. E eu que jurei nunca mais te ligar. Tô com o celular na mão, pronto pra fraquejar. Mas a vergonha é maior que a saudade. Então eu bebo até perder a vontade. Copo virado, coração quebrado. E eu jurando que já tinha te esquecido. Mas quem esquece não fica perdido. Em cada esquina procurando seu sorriso. Copo virado, dor engarrafada. E eu dizendo pra todo mundo que tá tudo bem. Mas se alguém perguntar por você também, eu choro, eu bebo e respondo. Ela não vem. Já tentei dançar, já tentei disfarçar. mas a solidão insiste em me acompanhar. E essa viola tocando Marília, só me lembra o som da sua despedida. Eu que falava que era forte demais, virei fraco na mesa de um bar qualquer. E se amor fosse dose de pinga, eu já tava morto de tanto beber. Copo virado, coração quebrado, e eu jurando que já tinha te esquecido. Mas quem esquece não fica perdido, em cada esquina procurando seu sorriso. Copo virado, dor engarrafada, e eu dizendo pra todo mundo que tá tudo bem. Mas se alguém perguntar por você também, eu choro, eu bebo e respondo, ela não vem. E se um dia cê voltar, vou mentir que não chorei, que não bebi, que não sofri, mas eu sei que cada lágrima tem seu nome, e cada gole é saudade que consome. Copo virado, coração quebrado, e eu jurando que já tinha te esquecido. Mas quem esquece não fica perdido, em cada esquina procurando seu sorriso. Copo virado, dor engarrafada, e eu dizendo pra todo mundo que tá tudo bem. Mas se alguém perguntar por você também, eu choro, eu bebo e respondo, ela não vem. O melhor forró das antigas, Domingão Musical. Tome forró! Uma brecha pirada em meu coração. Ilusão, ilusão. De repente a gente se atacou num beijo escondidinho. Eu que estava bem, transformei meu destino. Troquei o meu certo por alguém que não me amava. Puro ilusão. Só você, só você. Saia daí, muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. 18 horas e 46 minutos. Cada dia é uma página em branco. Faça cada um deles contar na busca pelos seus objetivos. Vale do Acaí FM 104,9. Poção danada de bonita, quando o vento sopra a serra inteira se agita. Lá no alto a nascente espalha a vida, Capibaribe começa a cantar. Poção é história bem vivida, é povo forte que sabe amar. Clima gostoso, um frio que abraça, vento na praça faz rimar o chão, gente acolhendo com fé e graça, é lar sagrado pro meu coração. Poção, meu xote, meu chão, minha sina, terra de renda, de arte, de fé.

quem me deu. A loja Big Mais Importados deseja a todas as mães todo o carinho e gratidão. No Dia das Mães, nossa homenagem com saúde, paz e alegria. E que esta alegria permaneça no coração de todas. Aqui na Big Mais Importados tem os mimos mais lindos. Kits presentes, cestas para o Dia das Mães, produtos para unha em gel em geral, perfumes árabe, Buri Express, caixas de som, vários modelos e tamanhos, rádio, Alexa e relógio feminino, eletrodomésticos em geral, chapinha, secador, escova secadora, modelador de cachos, mop e refil do mop, maquiagem em geral, agora também com lindos brincos. Venha para Big Mais e ficaremos felizes com sua visita. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Melhor Preço. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Melhor Preço. O endereço dos melhores preços? Ah, tá na rua Manuel Genu e na Maria Andrade, bem no centro de Poção. Aí lembrando que entrega suas compras em sua casa. Supermercado Menor Preço, o rei da economia. Drogaria São Luiz, você sempre bem atendido. A Drogaria São Luiz, a farmácia da sua confiança, a nossa farmácia neste mês de maio, oferece boas promoções e descontos especiais nas compras à vista e para quem tem a carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Para Poção em região, neste mês das mães, estamos com promoções com a melhor forma de pagamento. Em qualquer medicamento, até mesmo manipulado, entregamos em sua casa sem nenhum custo adicional. Drogaria São Luís, ao lado da Matriz, é a farmácia da sua confiança. 18 horas e 54 minutos. No alto da serra, onde o vento sopra paz, a Vale do Acaí é a rádio que a gente faz, terra do Cruzeiro. Centro bíblico de fé, no rastro do Frei Henrique, o povo se mantém de pé. De Pão de Açúcar a Gravata dos Gomes, a nossa sintonia une todos os nomes. Seja no rádio, no site ou no celular, em 104,9 a gente vai se encontrar. Vale do Acaí, FM 104,9, a rádio da família Poção em Vale do Acaí, FM 104,9. É a voz da nossa terra, tá todo mundo ligado aqui. Os melhores ouvintes estão aqui. Os melhores ouvintes nas melhores rádios do Brasil. Domingão, vamos juntos! Musical. DDD 88 993 16 63 33, repetindo, DDD 88 993 16 63 33, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Bora sim, bora, bora ouvir o povo, é o povão do Brasil. A Baica, a Cunha, chama, chama. Bora ouvir meu povão do Brasil, bebê. A Baica, Lequito. Cuide, cadê? Oi, Elton. Passa a música pra mim, vai. Mando. Ivonete de São Paulo. Ivonetezinha. Bom dia, qualquer música, desde que seja sua, tá bom? É, aí você me complica. Minha não tem não, Madinha, só dos outros cantores aqui. Enquanto eu tô só no rádio, mas diga aí, vai. Pessoal, tudo de bom. Mas eu quero hoje... Vigi. Entender se... Vigi, Maria. Tá certo, meu, você é que manda. Beijinho. Brincadeirinha, não liga não, tá? Faz quando você puder. Pronto, eu posso é hoje. Você tá pedindo hoje, eu vou mandar logo é hoje, pronto. Próxima música vai direto pra minha madinha aí, viu? Fique tranquila. Amigo Ivonetezinho em São Paulo, ouvindo pela nossa Associativa FM de Jurema, Pernambuco. Alô, Marcos, Gabriel, meu padinho, tamo junto. Obrigado pelo carinho. Oi, amigo Elton Lucas. Fala, padinho. Tô ligado no maravilhoso programa. Sim. Show de bola, viu? Aqui pela Rádio União de Camusim. É a boa. 93.7. Só viu? Tem ela. Sim. Sou cadeira cativa do maravilhoso programa. Muito viu? Obrigado. Amigo Elton Lucas. Tá certo. Dá uma luzinha aqui sempre pra mim aqui em Camusim, viu? Deixa comigo. Eu tô ligado no programa, viu? Muito obrigado. Ok, amigo Elton Lucas. Tá ok, padinho. Como é o nome aqui, Leque? Ele não falou o nome, não. Ah, é o Zé Maria. Zé Maria, meu padinho, me ajude, meu padinho. Não esqueça de falar o nome, não, meu padinho. É o Zé Maria Tabosa, em Camusim. Ele é a Angelina, né? Tá certo. Um abraço especial a toda a turma de Camusim, Granja Martinópolis, Parnaíba no Piauí. Todo mundo ligado no som da Rádio União de Camusim 93,7. Alô, Zezinho, meu padinho. Aquele abraço mais do que especial. Seu domingo com mais alegria. Muito mais alegria e muito sucesso. Domingão musical. Simbora! Beber até cair, até amanhecer. Não vou sair daqui. Eu vou beber até não parar em pé. Eu bebo até deitar, que não esqueça essa mulher. Mete o dedo na safona, cara. Ela foi bandida, foi sacana, foi traída. Bagunçou a minha vida e complicou meu coração. Por isso agora decidi, vou esquecer. Tô cansado de sofrer e apanhar da solidão. Eu vou beber, beber até cair, até amanhecer. Não vou sair daqui. Eu vou beber, até não parar em pé. Eu bebo até deitar e não esqueço essa mulher. Quanto mais bebo, mais eu vou me apaixonando. Sinto ela me beijando do jeito que ela fazia. Quando eu acordo, vi que é uma ilusão. Quem ganhava o beijo frio era a latinha da minha mão. Eu vou beber, beber até cair, até amanhecer. Não vou sair daqui. Eu vou beber, até não parar em pé. Eu bebo até deitar e não esqueço essa mulher. Mais bebo, mais eu vou me apaixonando. Sinto ela me beijando do jeito que ela fazia. Quando eu acordo, vi que é uma ilusão. Quem ganhava o beijo frio era a latinha da minha mão. Eu vou beber, beber até cair, até amanhecer. Não vou sair daqui. Eu vou beber, até não parar em pé. Eu bebo até deitar e não esqueço essa mulher. Afinal, é hora de provar porque estamos aqui. Eu e meu batisteira preparado. Pode mandar que nós bota pegado. Nossos cavalos na pista é abençoado. Já tem um lugar reservado pro troféu. Mas todos que correu aqui é campeão. É nosso esporte, é o sustento da família. É pela minha que eu vivo a minha vida. Nesse cavalo eu tô escrevendo a minha história. Nas vaquejadas todo mundo me conhece. Tô aqui pra ganhar. Eu já nasci com dom de vencedor. Nesse cavalo eu tô escrevendo a minha história. Nas vaquejadas todo mundo me conhece. Oh, oh, oh. É mais uma final. É hora de provar porque estamos aqui. Eu e meu batisteira preparado. Pode mandar que nós vamos tá pegado. Nossos cavalos na pista é abençoado. Já tem um lugar reservado pro troféu. Mas todos que correu aqui é campeão. É nosso esporte, é o sustento da família. É pela minha que eu vivo a minha vida. Nesse cavalo eu tô escrevendo a minha história. Nas vaquejadas todo mundo me conhece. Tô aqui pra ganhar, eu já nasci com o dom de vencedor. Nesse cavalo eu tô escrevendo a minha história. Nas vaquejadas todo mundo me conhece. Tô aqui pra ganhar, eu já nasci com o dom de vencedor. Nesse cavalo eu tô escrevendo a minha história. Nas vaquejadas todo mundo me conhece. Tô aqui pra ganhar. Nas vaquejadas todo mundo me conhece. Tá? Oh, oh, oh. A catapim manda boa, menino, que o vaqueiro chegou. Seu domingo com mais alegria. Muito mais alegria. Muito mais sucesso. Domingão Musical. E é claro que nesse nosso Domingão especial de Dia das Mães não poderia faltar a nossa mensagem de carinho, de amor. Eu queria começar esse ano fazendo uma pequena pergunta. O que é ser mãe? Olha, vou dizer. Para mim, ser mãe é a personificação do amor mais puro e incondicional que existe. Olha, ser mãe é ser a voz que acalma, o colo que acolhe, o coração que bate em sintonia com o nosso. Ser mãe é ser a luz que ilumina os caminhos mais sombrios, a força que nos levanta quando tropeçamos, a presença que nos faz sentir amados e seguros. Nesse Dia das Mães, é muito importante reconhecer e celebrar esse amor infinito que molda quem somos. Um amor que se manifesta em cada gesto, em cada palavra, em cada sacrifício silencioso. É um amor que nos ensina a ser muito mais compassivos, fortes, humanos. Essa homenagem é muito pouco, muito simples, mas eu espero de coração que essa homenagem toque o coração de cada mãe, porque ser mãe é, acima de tudo, ser a mais bela tradução do amor em nossas vidas. É uma homenagem para todas as mães cujas histórias se entrelaçam com as nossas, deixando marcas de amor e gratidão que perduram para sempre. Que cada palavra pronunciada aqui no programa de hoje seja um abraço apertado, um agradecimento sincero e um reflexo da imensidão do amor que sentimos por cada uma delas. Porque amor de mãe é o alicerce que nos sustenta, é a luz que nunca se apaga e o tesouro mais precioso que carregamos em nossos corações. Queria aproveitar também nesse momento, me dirigir, infelizmente, a você que carrega no seu coração a dor da saudade de não ter mais a presença física da sua mãe. A única coisa que eu posso dizer a você é desejar que as memórias de amor, de carinho e todos os ensinamentos que transformaram você em um adulto forte, resiliente, que tudo isso esteja sempre dentro do seu coração. Que o legado de amor que sua mãe lhe deixou, continue sempre a iluminar os seus caminhos, trazendo paz no coração, trazendo a certeza de que o amor que ela sente, ele é eterno. E ele vai estar sempre vivo. Eu confesso que hoje, nesse domingo, é muito emocionante para mim também, porque embora eu tenha a felicidade, a alegria de ter minha mãe comigo, eu sei que muitas pessoas sofrem. Eu sei também que pessoas até próximas também passam, né, por esse sofrimento, por essa dor, por essa saudade. Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Uma boa noite muito especial a todas as mães que hoje celebram este dia de bênção e graças na presença de nosso Deus, já bem acolhidas com uma salva de palmas no início da celebração. Quero acolher com o coração alegre, de alegria, repleto de alegrias, a presença de cada uma das mães que aqui estão. Que sejam não só este dia de muita felicidade, mas todos os dias na vida de todas as mães. Colhemos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também pela Rádio Vale do Acaí, neste domingo festivo do Dia das Mães, em que o Senhor nos convida a amá-lo. O amor a Jesus é condicionado na vivência dos mandamentos, na prática do bem. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no início dessa celebração eucarística, nos coloquemos diante de Deus, o nosso Pai. Invoquemos a sua misericórdia e peçamos perdão dos nossos pecados. Piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor esses dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. Com o envio do Espírito, podemos dar continuidade aos sentimentos e atitudes de Jesus pela vida do mundo. Atentos, ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebesse o Espírito Santo. porque o Espírito ainda não vieram sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em algumas coisas fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, de pé, aclamemos o Santo Evangelho. Sim. naquele tempo sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo povo de Deus, queridas mães deste de Deus, o amor que gera a vida e a presença do Espírito Santo que sustenta a nossa caminhada. Jesus nos disse: nós o amarmos, nós guardaremos os seus mandamentos. Jesus já diz: o meu mandamento. O amor de Deus é o amor que transforma. O amor que gera atitude, que quando dói, que serve quando ninguém vê. Aquilo que falamos da palavra, podemos direcionar às nossas mães. Porque mãe ama assim, né? Dessa forma. O amor de mãe não é feito de discursos, de grandes promessas, mas o amor de mãe é um amor feito de entrega. É a mãe que sofre escondido para não ver os filhos tristes. A mãe que renuncia seus sonhos pessoais para que os filhos realizem seus sonhos. Mães que passam noites em claro, acordada, vigiando, vigilante, junto do filho doente. Pedimos, Deus, consolo nas nossas aflições. A mãe consola. Deus corrige por amor. A nossa mãe nos corrige por amor. Deus nunca esquece seus filhos, e uma mãe carrega seus filhos para sempre no coração. E a palavra de Deus diz: a mãe será, a gente canta, né? A mãe será capaz de se esquecer. Como é que é o resto? Vocês sabem? A mãe será capaz de se esquecer. Ou algum dos filhos, e se existe acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós, em acaso existir. A gente ouviu na primeira leitura, Felipe vai a Samaria, esse edifício é a cidade que acolhe a palavra anunciada por Felipe. Felipe vai, leva a palavra de Deus. E quando Pedro e João ficam sabendo, vão lá e, além disso, impõe sobre eles o Espírito Santo. Impõe sobre aquela comunidade da Samaria, desprezada, para dizer: onde Deus entra, a vida floresce, acontece a vida. E assim é na família, assim é na vida da mãe. Quando Deus está na vida da mãe, a vida da mãe floresce. Veja que havia tristeza, surgiu alegria. A palavra de Deus, diz lá, ele encontra alegria. Havia enfermidade, faz a correlação entre irmãos, entre os pais. É aquela que sabe formar a unidade da família. Quantas e quantas vezes a mãe dentro de casa não é esse instrumento do Espírito Santo. A mãe que mantém a fé no lar. Quem de nós não aprendeu a rezar no colo da nossa mãe? Talvez o primeiro Pai Nosso. A gente olhar para Jesus e dizer: Papai do Céu. Olhar para Nossa Senhora e dizer: Mamãe do Céu. Porque mamãe diz: é Papai do Céu. É Mamãe do Céu. É ali, ainda no colo da mãe. É que ensina a gente a rezar. Ensina a rezar. É quem, como diz, a gente conhece Jesus, conhece Nossa Senhora, porque a mãe nos ensina, nos apresenta. É a mãe que dobra o joelho para rezar pela família inteira. Né? Que hoje já não tem mais força, muitas delas em cima da cama, idosas que estão acamadas, abandonadas pelos próprios filhos. Rezar pelas mães que carregam preocupações profundas, com os filhos que bebem, com os filhos que estão envolvidos com drogas, com roubo, com tanta maldade do mundo. Rezar pelas mães que vivem no silêncio da solidão. E Jesus vai dizer no Evangelho que mesmo quando falta o colo de mãe, Nós não ficaremos órfãos. Não vos deixarei órfãos. Mesmo quando falta o colo de mãe. E hoje, se hoje de manhã, digo de tarde, mesmo quando nos falta a mãe, Deus na sua bondade tem um amor tão profundo pela mãe, escolheu uma mãe para o seu filho, que nós temos a certeza que a mãe está junto de Deus. E Deus nos consola, porque Ele conhece o amor de Deus. Deus não nos abandona, porque Deus conhece o amor de mãe. Porque, como eu disse, o amor que se assemelha ao seu. Queridos irmãos e irmãs, que nós aprendamos com nossas mães, com as mães, ao amor de verdade. Aquele amor que Jesus nos convida no Evangelho. Se me amais de verdade, vivereis os mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos, os observa. Esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele. Que nós aprendamos este amor. O amor fiel de Jesus ao Pai, na obediência total de fazer a vontade de Deus. E nós aprendamos com a mãe, que é obediente à vontade, a servir com alegria seus filhos. Ama de verdade. Ama com fidelidade. Ama com ternura. Ama com sacrifício. Ama com fé. Me permitam ainda só mais uma palavra. Nós não dissemos nome nenhum de mães. As mães são páginas aqui, ó, de intenções. Todas elas estão na intenção, no pé do altar, junto à cruz de Jesus. Essa rosa eu ofereci às mães. Essas mães hoje, ofereci na missa da manhã, que merecem também as nossas rosas. E as rosas que oferecemos hoje às nossas mães que se foram, são as nossas orações, para que elas encontrem, estejam no verdadeiro amor de Deus. Como elas nos transmitiram o amor de Deus, que elas agora se encontrem no amor de Deus. Não para que a gente fique aqui lamentando, chorando. Que nós guardemos. Tem a minha mãe de criação, que foi uma tia que me criou, que morreu em 89. Né? Para dizer que se nós temos a certeza que as nossas mães estão no coração de Deus, nós hoje não podemos viver numa tristeza. Vivemos a saudade, mas não vivemos uma tristeza. Porque se nós cremos que essas mães estão no coração de Deus, eu não posso me entristecer. Não posso ser egoísta ou um grande pecador, porque é um grande pecado reclamar de Deus, quando Ele mesmo nos diz: não vos deixarei órfãos. E o que nos consola? Aquilo que Jesus nos diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E se Ele vive, se nós vivemos, nós também sabemos que as nossas mães, que hoje não se encontram entre nós, como vive Jesus em nossos corações, elas também vivem. E eu termino repetindo, por isso Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Obrigado a você, mãe, que está aqui hoje. Que você tenha recebido o abraço dos seus filhos. Que tenha recebido a oração dos seus filhos. É bonito. Olha que hoje olhei as redes sociais. É tanto amor à mãe, tanta coisa bonita, tanta postagem, que a gente não fica... Que a gente poste: eu te amo, mãe, pelo que vivi em casa. Não vou nem dizer aqui, porque não interessa. Mas falo. Eu saiba a pressão do amor de Deus. Mas o pior você só deixa dizer se for você. Se for os outros, porque na minha posso falar mal. Mas se falar, eis a tua mãe. E a mãe que está junto dele, que não nos deixa órfãos. Porque viveu o amor do seu filho e viveu o amor por seu filho até a morte de cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Demos as nossas preces, rezando: ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento que promova a propagação dos valores evangélicos e a expansão do reino de Deus. Rezemos. Frutificar em nós o sacramento pascal. Por todos que participam do processo catequético em nossas comunidades, para que estejam sempre abertos às manifestações do Espírito Santo, que promove a unidade e a comunhão, rezemos. Ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento pascal. Pelos batizados, membros do povo de Deus, para que, fortalecido pelos dons do Espírito Santo, empenhe-se no testemunho autêntico junto à família, nas relações interpessoais, no ambiente de trabalho e na sociedade, e experiência na transmissão da fé e na educação das novas gerações, rezemos. Vista médico como humano, rezemos. Ó Senhor, fazei frutificar em nós o sacramento pascal. Reze por sua mãe neste dia, aquela que está viva, mas também reze a sua mãe já faleceu, para que ela encontre o amor de Deus na eternidade. Rezo pelas aquelas mães que hoje não tem mais quem reze por elas, mães que perderam seus filhos. Rezo pelas mães que estão enfermas, acamadas, idosas. Reze pela sua mãe, mesmo que ela não lembre mais de você, porque já esclerosou, já tem demência, Alzheimer. Reze por ela. Reze por cada mãe que está aqui hoje. É a presença das nossas mães. Reze pela mãe que está distante, que você mora aqui, ela mora em outro lugar. Reze por ela, para que ela tenha sempre um dia das mães abençoado. Reze para que jamais nós esqueçamos a importância que vos derramar sobre toda a carne. Façamos o nosso ofertório, ofertando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas mães e aquilo que trazemos em nossos corações. Juntos, cantemos. Esta nossa família reunida em nome de Jesus, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejam dignos dos sacramentos do vosso grande amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída e renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam e na vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai vosso Espírito Santo. Enviai vosso fazer as respostas sempre juntos. Na noite que ia ser entregue, Jesus, o sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos essa de graças, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Mãe de todas as mães e nossa mãe, São José, nós te suplicamos, Senhor, que este sacrifício, os presbíteros e diáconos, os outros ministros, dispersos pelo mundo inteiro, lembrados e guardados no coração do nosso Deus, também o 30º dia de Maria José do Nascimento, o primeiro ano de Joana Antão, de Paulo Ricardo, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória.

das virgens, não desprezei as minhas súplicas, ó mãe do verbo encarnado, mas ouvi-as favoravelmente e dignai-nos a atender-nos. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal, infunde em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos uma informação, na verdade, Cida da Pastoral entra em campanha, não é? E convida todos nós para nos solidarizarmos com a senhora que está passando por um momento muito difícil em razão de um câncer, e ela está recolhendo fraldas para essa senhora. Então nós convidamos a toda a comunidade